É porrada. Projeto de rádio da Escola Profissional Eptoliva. É porrada. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. É porrada. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. É porrada. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Boa tarde, bem-vindos a mais um Eptorádio e à nossa rubrica Dar Voz ao Futuro. Hoje, com a antevisão do programa da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital, onde a Eptoliva vai voltar a marcar presença e onde vai regressar também este ano de forma reforçada e ainda mais diversificada. Dividida por vários espaços neste certame, a Eptoliva vai mostrar aquilo que é a sua atividade nas várias áreas de formação desta escola profissional. Connosco temos o diretor da Eptoliva, o professor Daniel Diniz Costa, que nos vai fazer então uma antevisão daquilo que se vai passar durante estes dois dias de festa e a presença da escola profissional neste certame. Esta é também uma montra para a Eptoliva mostrar à região aquilo que é a sua dinâmica formativa? Sim, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, dar ao Municipal do Hospital para retomar esta festa do queijo no formato presencial. Todos nós sabemos que a pandemia ainda está por aí, mas também já foram aliviadas as medidas de segurança e certamente que serão salvaguardadas todas as condições de segurança, e também é esse o apelo que nós deixamos, quer para os nossos participantes da escola, quer para todas as pessoas que nos visitarem, porque eu acho que é importante salvaguardarmos essas condições. Ainda assim, foi bom esta retomarmos a feira presencial. Acho que as pessoas estavam a necessitar disso, acho que o Conselho está a necessitar disso, todos nós também precisamos de retomar a normalidade possível e, portanto, também a escola, mais uma vez, porque a escola sempre participou, e especialmente quando a feira era presencial, mais uma vez a Eptoliva está a participar, este ano realmente com uma aposta reforçada. Já iremos falar sobre o conjunto de atividades que temos, mas, acima de tudo, é também a prova de que esta é uma escola aberta à comunidade, portanto, é uma escola que trabalha sempre para a comunidade e com a comunidade. Aquele conceito que nós temos do Open School, for Open Societies, que é o programa OSES, não é apenas um slogan, é mesmo uma realidade, e portanto quer aqui em Oliveira do Hospital, mas também quer em Tábua, onde também já participámos na Tábua de Queijo e Sabores, a Eptoliva estará presente, dará o seu contributo também para a organização da feira, para que tudo corra bem e também, desta forma, contribuir para o desenvolvimento e para a estratégia quer dos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, que são os municípios proprietários da escola. E de que forma é que se vai desenrolar essa participação? Concretizando exatamente aquilo, eu sei que é um extenso programa, mas se for possível resumir. Vamos tentar resumir. É verdade, este ano apostámos em quase todos os cursos, aliás, quase todos os cursos, se não todos, participaram de forma direta ou indireta, quer na preparação das nossas atividades, quer depois no próprio dia. Iremos ter uma participação para todas as idades, não só para a nossa faixa etária, dos nossos alunos, mas diríamos uma participação do 0 ao 100, por isso teremos uma participação para todas as idades. E começamos com as crianças, vamos ter um espaço dedicado às crianças, também esta é uma escola amiga da criança, galardoada com este selo, e portanto teremos um espaço que é o Epto Kids, onde teremos atividades de modelagem, balões, insufláveis, para os mais novos poderem desfrutar. Depois, sendo esta uma escola tecnológica, também apostamos no nosso espaço 3030, que será um espaço interativo dentro da própria festa do queijo, para também mostrarmos aquilo que tem sido o nosso trabalho ao nível da tecnologia, da inovação, para que também possam os visitantes ter contacto com, por exemplo, os LEDs interativos, uma impressora 3D, termos lá também um espaço de design, de multimédia, portanto também os alunos de multimédia irão fazer uma série de coberturas fotográficas, ou uns designs estarão também com um filme, e portanto teremos ali uma participação muito interessante neste espaço 3030. Depois também a nível do curso de desporto, que o desporto estará envolvido não só em atividades de apoio ao município, ao hospital, mas também no próprio BTT Lazer, que irá acontecer, e também teremos um espaço de Heptolive, onde teremos os desportos radicais, slide, escalada, e também teremos um espaço muito interessante que tem a ver com a sustentabilidade e a mobilidade, onde teremos as nossas bicicletas elétricas, que adquirimos recentemente, e será um espaço em que os visitantes poderão experimentar, quem ainda não experimentou uma bicicleta elétrica, também para que possa ter a noção do que é a mobilidade elétrica. Isto também é uma forma de nós sensibilizarmos a comunidade para a questão da mobilidade, a sustentabilidade e também uma escola amiga do ambiente. Teremos também um espaço de saúde, espaço, também somos uma escola saudável e, portanto, também teremos um espaço de saúde onde serão feitos rastreios e também onde teremos alunos e docentes que poderão fazer a sensibilização para vários aspectos ligados à saúde. Obviamente, também já fizemos esta ação em Tábua, na festa do queijo Tábua, não Tábua de Sabores e queijo Tábua, e, portanto, também aqui estaremos presentes com o curso de saúde. E também o curso de turismo, que já participava e já tinha uma participação muito grande em tudo já que teve. Já participava habitualmente. Já participava habitualmente na feira. Relembrar que os nossos alunos de turismo acompanham os visitantes, aquelas visitas programadas de grupos, desde que eles chegam até eles irem embora, acompanham-os pela feira, fazem visitas ao património, são eles próprios que explicam também a nível turístico é que temos para oferecer, são os que os acompanham ao longo dos vários espaços da feira, portanto fazem este trabalho de recepção, de acolhimento turístico e, portanto, estão no fundo já a praticar aquilo que será o seu futuro. Resumindo, vamos ter uma participação de mais de 100 alunos e professores em cada um dos dias da feira, portanto, acho que será uma participação bastante importante. E tal como a Margarida estava há bocado a perguntar, é verdade, também é uma forma de nós, escola, demonstrarmos que temos um conjunto de cursos, um conjunto de áreas, que no fundo têm que ser depois aplicadas na prática, e essa também é a forma que nós encontramos, através destes eventos, também de aplicar, porque não é só a Heptolive estar presente, estes alunos estão no fundo a fazer aquilo que claro, é a prática. Claro, mais do que uma ação de divulgação e até de marketing, por assim dizer, daquilo que é a atividade formativa da escola, há também um envolvimento prático na organização deste certame, porque os alunos de facto estão ali a fazer coisas úteis e estão a participar também na orgânica da feira, é isso? Exatamente, e portanto isto é feito também para eles, porque também é uma forma, e vê-se a motivação destes alunos, é uma forma deles no fundo, em cada uma das suas áreas, em cada um dos seus cursos, terem também a oportunidade de praticarem aquilo que será, esperemos que assim seja, o seu futuro, em áreas em que eles depois poderão trabalhar ou em áreas que eles depois poderão até querer seguir para o ensino superior, mas, portanto, também é uma escola profissional na sua verdadeira essência, que é uma escola prática, uma escola que está no terreno, que está fora das quatro paredes e, portanto, também é esse o nosso objetivo e, obviamente, também mostrarmos à comunidade que esta escola é uma escola dinâmica, é uma escola viva, é uma escola que não se conforma e que está sempre a inovar e, portanto, este ano reforçámos bastante o nosso investimento, mas também a nossa participação nesta festa do queijo de Oliveira do Hospital, que esperemos que seja um sucesso para todos. Estamos a falar aqui na participação na festa do queijo de Oliveira do Hospital, que vai acontecer este fim de semana, mas a Heptolive está também envolvida na outra festa do queijo em Tábua, que tem um formato diferente, mas não deixa de não ter também atividades durante o mês de março e, portanto, a escola está também diretamente envolvida neste certame, certo? Certo, já estivemos lá no outro fim de semana, portanto no domingo, na inauguração, com o curso auxiliar de saúde. Estaremos também no próximo fim de semana, não é esta festa do queijo, mas no fim de semana a seguir, também com o grupo auxiliar de saúde e provavelmente também com o desporto. E, portanto, este envolvimento é um envolvimento com a região, porque somos uma escola regional e estaremos presentes, obviamente, em tudo o que forem eventos que possam ser um contributo para uma melhor formação dos nossos alunos e também a Heptolive possa realmente mostrar aquilo que é a sua atividade e possa contribuir para que esses eventos também tenham sucesso. Penso que já está um pouco dito, mas enquanto diretor desta escola profissional, que importância é que têm estes eventos para a escola e até para a própria comunidade? Eu acho que, acima de tudo, estes eventos são eventos, obviamente, com uma dimensão muito grande. Estamos a falar da Festa do Queijo do Hospital, é uma feira de dimensão nacional, é a maior festa do Queijo Serra da Estrela de Portugal, e, portanto, eu acho que, especialmente para os municípios, e por isso também lhes dei os parabéns no início, são bastante importantes em termos de desenvolvimento da atividade económica, também desenvolvimento daquilo que é, no fundo, a montra do que é que estes municípios têm para dar a vários níveis. Estamos a falar da gastronomia, da cultura, do turismo, do património, portanto, um conjunto de atividades podem ser demonstradas por estes eventos. E quer em Oliveira, quer em Tabo, acho que os respectivos municípios têm apostado neste tipo de municípios como forma também de promoverem a sua própria imagem e que depois terão, obviamente, e têm tido um excelente retorno, que é visível na quantidade de visitantes e na visibilidade que tem sido dada a estes municípios também por via destes eventos. E, portanto, a Heptóliga estará sempre disponível para apoiar, para participar nestes eventos e, dessa forma, também contribuir para o desenvolvimento de toda esta região, que também é para isso que nós cá estamos. E esperar também, já agora, o devido retorno destas ações, que são também ações de divulgação daquilo que a escola faz, daquilo que a escola tem de melhor. Portanto, a escola, com este tipo de participações, espera também ter retorno, de alguma forma, esse é também o objetivo. Sim, o primeiro retorno é, obviamente, aquilo que tínhamos falado, que é os alunos contactarem com a realidade e, portanto, aproveitarmos estes eventos para que eles possam ter uma formação prática, e isto também os motiva e também lhes dá outra visibilidade ao nível daquilo que poderão um dia fazer. E, portanto, esse é o primeiro foco, que é nós permitirmos aos nossos alunos terem este contacto com este tipo de atividades. Obviamente que depois também a escola, e tem sido também já uma prática da escola, uma estratégia da escola, que é comunicar o que melhor se faz, com um objetivo claro também, não temos que esconder isso, de que os alunos possam também rever-se na escola e, quando fizerem a sua escolha para prosseguimento dos seus estudos, possam escolher a escola profissional e os cursos que nós cá temos para estudarem, porque também eles saberão que hoje são estes alunos que cá estão, amanhã poderão ser eles a participar nestas atividades, e acho que é um fator de motivação extra para que eles possam frequentar a Heptóliga, obviamente. Está aí então mais um fim de semana em cheio para a escola e para a comunidade. Fica então a antevisão daquilo que se vai passar este sábado e domingo no palco da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital e da participação da Escola Profissional de Oliveira do Hospital e Tábua neste certame, vai estar presente em vários espaços, em várias atividades, são vários os atrativos e também, certamente, várias as surpresas. Muito obrigada, professora Daniela Diniz Costa, por esta conversa. Este ano a Heptóliga tem preparado um programa mais alargado, integrado no programa da nossa Festa do Queijo Serra da Estrela, que vai decorrer este fim de semana, 12 e 13 de março. Connosco temos duas das peças, dois dos atores dessa programação, o diretor do curso técnico de desporto da Heptóliga e também a diretora do curso técnico de turismo, que nos vão fazer uma antevisão daquilo que amanhã e no domingo se vai passar neste recinto da Feira do Queijo. Gina Sousa, começo por ti. O que é que nos podes adiantar relativamente às atividades do curso de turismo nestes dois dias de programa da festa? Então, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Aquilo que eu posso adiantar é que é sempre um ponto alto do curso técnico de turismo, que durante o fim de semana põe em prática alguns conhecimentos também que vão adquirindo ao longo das aulas técnicas. Aquilo que nós temos estado a preparar tem sido os itinerários para quem nos vai visitar, porque os nossos alunos é que vão ser os guias de quem nos visita. Quem nos visita, sim, normalmente com viagens organizadas através do município. Fazem um acompanhamento deles, vão fazer as visitas também ao nosso património histórico. Então são os guias turísticos. Vão ser os guias. E eles é que vão fazer assim o acompanhamento, trazer as pessoas à feira, apresentar a feira. Também vão fazer uma introdução ao nosso ex-libris queijo Serra da Estrela. Também explicar a dinâmica da feira, para além das visitas mais técnicas ao nosso património histórico e cultural. Vamos também, este ano, temos uma novidade, que vai ser uma visita pela Torre Sineira da Igreja da Capela de Santana. Uhum. Convido toda a gente a poder desfrutar desse momento, que tem uma vista maravilhosa por Oliveira e propriamente até pelo recinto da feira. Então vai ser uma novidade. Vai ser uma novidade, sim. Essa visita que vão proporcionar aos visitantes. Quem for lá acima e aproveitar. Sim, o Rafael também já teve esse privilégio, que acho que é um privilégio poder estar e ter essa vista maravilhosa. E também ter, através do coro da capela, com a igreja da capela, poderem deslumbrarem-se também das maravilhosas pinturas que existem no teto da nossa capela de Santana. É mais uma oferta para quem... Juntar aqui o património também à feira. Outra logística que iremos estar inseridos vai ser também na parte da degustação. No acompanhamento dos grupos e depois também na parte logística da degustação. Ou seja, vão ajudar em alguns momentos? Sim, na parte de exposição. Na abertura, por exemplo? Sim. Da feira e durante alguns momentos da feira. E na parte mesmo da degustação dos nossos produtos, que como nos anos anteriores existe a parte da degustação que os grupos que nos visitam podem degustar os produtos, o nosso queijo, o pão, vinho, têm um lugar específico para fazer essas provas. É uma prova daquilo que a nossa feira tem para mostrar. E para o curso de turismo é uma aula prática maravilhosa, porque são dois dias de experiência, de uma experiência que é sempre única, não é? Sim. E fica também com esses grupos, às vezes ficam amizades para a vida, porque hoje temos ex-alunos que continuam a comunicar com grupos que foram eles que foram responsáveis pela presença deles aqui na Festa do Queijo. Exato, porque são os primeiros rostos do concelho. E fica para sempre também essa experiência, que é para o grupo, que é propriamente também para o aluno. No desporto, Rafael, já vamos conversar mais algum bocadinho sobre a parte do curso de turismo. O curso de desporto, como é que se vai entrosar? Aliás, está sempre envolvido, não é? Mas este ano, como é que vai estar envolvido neste certame? Boa tarde a todos. Pronto, neste caso, infelizmente, no ano em que nós entramos em confinamento, não foi possível essa promoção do curso de desporto, porque temos o desporto escolar que estava envolvido na parte do BTT e XCO de fazer nessa altura da Feira do Queijo a prova do BTT Lazer. Vamos levar a nossa equipa de BTT a ser uma equipa a participar num evento com a comunidade, em que eles vão participar no próprio evento. Temos treinado para alguns eventos que vamos fazer desporto escolar e será um evento a participar na comunidade para divulgar o trabalho feito com a equipa de desporto escolar do BTT e de XCL. Conjuntamente com isso, também iremos ter uma tenda em que iremos ter as nossas bicicletas elétricas para promover a mobilidade elétrica e das bicicletas elétricas, por forma a mostrar que somos uma escola amiga do ambiente, que queremos promover a mobilidade ciclável e fazer com que também surjam no futuro mais ciclovias, mais a mobilidade... Adeptos. Exato, mais pessoas a circularem a pé, a andarem de bicicleta, por forma a mostrar que é muito importante para a nossa saúde e não é só andarmos carro e fazer com que a nossa natureza seja desgastada por causa disso, com todos os petrolíferos e os E com a subida do preço dos combustíveis. Exato. Então, e mostrar que faz mais do que sentido mostrar que uma bicicleta elétrica, nem suamos muito, conseguimos pedalar e qualquer pessoa pode utilizá-la, e a professora Gina também acho que já experimentou, acho que... Eu não concordo com a tua parte, dizes que nos suamos muito. Depende do grau de dificuldade. Sim, sim, mas para falar de não suar muito no sentido de que de ser um se esforço, deslocar de ser um esforço dentro físico de uma cidade para podermos ir para um emprego, como vimos nos países europeus, e não sei o quê. E até fazer conceitos, porque a nossa geografia também é muito acentuada, e hoje só quem tem bicicletas com custos muito elevados é que está apto para andar aqui na nossa área, e é uma mais-valia até para futuros passeios turísticos. Exatamente. E para também. É assim, não quer dizer que não se pedale e que não se puxe, mas é uma ajuda, porque o nosso terreno aqui é muito sinuoso. Claro, e nem toda a gente tem preparação física para fazer os percursos sem uma ajuda, não é? Já permite uma pessoa sair de casa e dizer assim, vou para o meu emprego, vou... sem ter que chegar ao emprego e dizer vou ter que estou todo encharcado, estou todo molhado, vou numa forma mais recreativa e vou conseguir chegar ao emprego e poder trabalhar com condições, e isso é a nossa principal preocupação, é as pessoas experimentarem as bicicletas elétricas. Além disso, eu também ouvi falar em desportos radicais, que os dois cursos se vão cruzar, quer turismo, quer desporto, vão estar também com um projeto de animação de desportos radicais também na feira, certo? Sim. Queres falar tu? Posso falar eu. Este ano vamos pensar também na feira de uma oferta diferente, também para as pessoas que se queiram pôr à prova. Iremos ter uma parede de escalada artificial de 9 metros de altura, e dentro dessa parede irá sair um slide que também vai ter uma vista maravilhosa sobre a nossa magnífica Festa do Queijo. Uhum. E vamos dinamizar também outro espaço que normalmente às vezes fica um pouco dinamizado, que é o largo onde está a Capela de Santana, vai ser dinamizada. Para a parte dos mais novos, a parte dos insufláveis, iremos ter insufláveis também para... Sim, o Epto Kids, não é? Sim, Epto Kids. O espaço do Epto Kids. Dedicado às crianças. Exato. E que é também uma forma dos mais e dentro novos... dentro da nossa área técnica, vamos ter principalmente o apoio também à monitorização, apoio porque eles ainda não estão formados para apoiar a monitorização da parede escalada... Para as pessoas vestirem com os arneses, se tiverem que auxiliar em alguma coisa lá na parede, com a monitorização da Transrante que irá estar lá, o curso de desporto irá apoiar também, o curso de turismo na parte da animação de crianças do Epto Kids, né? E nós, pronto, são os projetos. Portanto, podemos esperar uma presença em grande, que é da escola, e nomeadamente destes dois cursos técnicos, quer de turismo, quer de desporto. Sim, sim. Epto Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Epto Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Epto Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Epto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Epto Rádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Epto Oliva. Epto Rádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Epto Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Epto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. E para nos dar a conhecer aquilo que se vai passar nestes dois dias de certame com um dos espaços que é a marca da Epto Oliva, o espaço iTech 3030, tenho connosco também a diretora do curso de design de equipamento, a Helena Raimundo. Helena, podes adiantar-nos o que é que se vai passar sábado e domingo neste espaço? Olá Margarida, portanto, neste espaço, que é um espaço que se pretende fazer a divulgação e também é um espaço de projeção da marca da escola. Vai estar representado pelo curso de design e vamos ter algumas atividades para dar a conhecer alguns projetos da escola nas áreas de promoção da educação digital, também da educação tecnológica, com demonstração de equipamentos digitais e multimédia. Dentro dessa tenda vai existir um quadro interativo que permite não só consultar a página da escola por curso, mas também ver todas as atividades e toda a dinâmica que é realizada por vários cursos da escola. Nesse quadro também é permitido, e pelas ferramentas que têm, a realização de desenhos, também aqui promover a criatividade junto daqueles que nos visitam. Vai ter também uma impressora 3D que estará em funcionamento, e não vou revelar já o que ela estará a imprimir, mas faço aqui o convite. Isso fica como surpresa. Exatamente, fica como surpresa. Também no âmbito do ecodesign e da sustentabilidade foram realizados alguns postais pelos alunos de design com a reciclagem de cartão da escola e outros papéis, e foram adicionados algumas sementes de ervas aromáticas. Também é um projeto muito curioso, e depois também estarão disponíveis para oferta a quem nos vai visitar. Portanto, muitas novidades e muitas surpresas também nesta tenda Hi-Tech 3030. E não só dentro da tenda, mas também fora, também com alunos com duas molduras que vão permitir, com a nossa imagem, com o layout da nossa escola, para podermos também interagir com quem nos visita, não só a nossa tenda, mas também a Feira do Queijo, para poderem tirar fotografias. Portanto, vamos ter aqui um conjunto de iniciativas que vai dinamizar e também mostrar o que é que estes alunos de design podem fazer, quais são as valências do curso, sobretudo na área mais dentro da educação digital e também com os equipamentos digitais e multimédia. Portanto, vai ser uma feira também com preocupações nesta área do design e de estar tudo também alinhado para receber quem nos visita. Também. Eu vou aqui também revelar mais uma situação do curso de design, que neste momento já está a terminar. É uma surpresa, mas eu vou revelar. É uma cadeira, é um redesign de uma cadeira, onde os alunos, através da reutilização dos componentes informáticos, portanto, teclados que deixaram de funcionar e outros componentes dos equipamentos informáticos, nomeadamente os computadores, estão a realizar uma cadeira também sustentável, ecológica e também que, de certa forma... E essa cadeira vai estar em exposição na feira. Essa cadeira vai estar em exposição na feira também. Também. É também uma nova forma de as pessoas encararem o design e como é que... As preocupações ecológicas e sustentáveis que também deverão ter para a realização de novos projetos e de novos equipamentos. Sim. Muito bem. Em termos de exterior, também falaste que os alunos vão estar envolvidos em algumas atividades, sobretudo os alunos desta área, do design, obviamente, além da moldura. Vão também fazer a cobertura fotográfica do evento. Pronto, e vão andar também com a moldura, tirar algumas fotografias, algumas selfies, pronto, com os visitantes. Portanto, esta também é uma oportunidade para o curso de design e o curso de design e equipamento, que faz parte do ADN da Eptoliva, se dar a conhecer e de reforçar a presença na cidade e na região. Exatamente, não só com alguns trabalhos por eles realizados, muito dentro da vertente ecológica e sustentável, nomeadamente os postais, que eu já tinha referido, e também a cadeira, que será também, não quero revelar muito mais, mas que estará em exposição. E também depois em toda a parte mais ligada para a educação digital e tecnológica, não só com a impressora 3D, mas também com os equipamentos ligados à multimédia. Uhum. Como professora desta área, fazia falta já este evento, o regresso deste evento a Oliveira do Hospital e à região? Claro que sim, eu acho que todos nós estávamos à espera deste momento para voltarmos à rua e voltarmos a encontrar, podermos também conviver, divulgar todos os trabalhos e todas as iniciativas que têm sido feitas pela escola. E que nestes 2 anos também não puderam ser mostradas à comunidade. É isso? Exatamente. São então algumas das novidades e surpresas à nossa espera, à espera de todos, no próximo sábado e domingo, no espaço da Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, no espaço da Eptoliva Hightech 3030. Ora bem, então vamos lá repetir, 1, 2, 3, gravação. E um dos cursos da Escola Profissional que vai estar envolvido na programação desta Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital é precisamente o curso de Técnico Auxiliar de Saúde. Connosco temos a nossa colega, Mónica Ferreira, ela é a diretora deste curso profissional. Mónica, de que forma é que os alunos deste curso vão estar envolvidos também nas atividades da Festa do Queijo? Olá Margarida, bom dia. É verdade, o curso Técnico Auxiliar de Saúde, mais um ano, marcará a presença então na Festa do Queijo de Oliveira do Hospital. Este ano irão estar em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados, a Comunidade do Pinheiro dos Abraços, portanto irão estar em parceria com as enfermeiras que fazem parte desta equipa, nomeadamente a coordenadora, que é a enfermeira Alexandra Garcia, que também é formadora na nossa escola, portanto contribui para a formação precisamente deste curso Técnico Auxiliar de Saúde, nomeadamente com os alunos do 3º ano. Portanto, foi-nos proposto aqui esta parceria. A Unidade de Cuidados na Comunidade já trabalha alguns temas, nomeadamente a educação sexual, a educação mental, a educação, portanto, aqui a parte da saúde oral, e realmente, portanto, os alunos fizeram uma espécie de marcadores de livros para envolver aqui a comunidade e oferecer, digamos, algumas dicas relacionadas com estes temas para a comunidade. E portanto, irão estar também com a supervisão então, das enfermeiras da UCC a fazer a avaliação da tensão arterial, da glicemia capilar, portanto tarefas que também já foram adquirindo ao longo da formação e que vão colocar em prática então com esta equipa. Uhum. E que é uma forma também de dar a conhecer à comunidade, uma vez mais, aquilo que é o curso Técnico Auxiliar de Saúde, não é assim? Sim, verdade. Portanto, apesar que portanto, é uma pequena parte daquilo que o Técnico Auxiliar de Saúde poderá fazer, porque realmente é nas instituições que os alunos colocam em prática, portanto, os cuidados ao utente, e aqui é mais difícil, digamos assim, de mostrar. Então tentámos ir por esta vertente, portanto, por aquilo que já costumamos realmente fazer, que é nomeadamente a parte da avaliação destes sinais vitais, e integramos aqui estes 3 temas, portanto, a saúde mental, a saúde sexual e a saúde oral, como realmente são temas realmente novos, em que não costumamos colaborar nas feiras do queijo, mas que este ano, portanto, decidimos integrar e até de forma aqui interativa com a comunidade, envolvendo uma espécie de um jogo, e portanto passem por lá, acho que vai ser interessante, acho que acaba por abordarmos e por termos aqui uma faixa etária desde os mais jovens aos mais velhos. Portanto, é passarem pelo stand da UCC que está em parceria então com o curso Técnico Auxiliar de Saúde da Eptoliva. E os alunos estão envolvidos nesta atividade? Os alunos que estão envolvidos nesta atividade, eles estão motivados também a participar nisto? Sim, muito motivados. Os alunos desde logo responderam sim. Aliás, eu acho que todos os alunos neste momento precisam realmente de eventos, precisam de estar envolvidos na comunidade. Os alunos, a turma do 2º ano e do 3º ano são as que foram convidadas a marcar presença e realmente disseram logo que sim, todos os alunos vão estar presentes. O 1º ano, que é a turma, digamos assim, ainda de calores, como nós costumamos dizer, portanto, participou na de Tábua, já tentámos integrá-los na de Tábua, sendo que aqui em Oliveira nós tínhamos um leque de 42 alunos, então, juntamente com o coordenador, optámos por virem os alunos do segundo e do terceiro ano, uma vez que também temos que fazer aqui toda a gestão da distribuição destes mesmos alunos, uma vez que não vão estar em simultâneo, e então seriam muitos para nós conseguirmos fazer essa gestão, e o primeiro ano terá a possibilidade de colaborar então no próximo ano, até porque o terceiro ano, sendo finalistas, é a primeira vez que eles vão estar envolvidos neste tipo de eventos. Claro, porque nos últimos dois anos também não houve... Exatamente. Feira presencial, só online. Eu ia perguntar-te justamente isso, o envolvimento não só na festa do Queijo da Oliveira do Hospital, que vai acontecer este fim de semana, mas também o envolvimento deste curso profissional naquilo que é o certame e o formato que tem este ano o município de Tábua para a sua tábua de queijos e sabores. Este curso também participa ao longo do mês de março, nos fins de semana, desta festa, que é também feira, que está a decorrer em Tábua. Sim, pronto, já é hábito eles marcarem de presença, portanto, no formato, digamos, tradicional. Este ano realmente o município de Tábua optou por outro formato, e sim, os alunos já estiveram então no domingo, e aí, portanto, foi questionado aos alunos, e portanto, de acordo com a disponibilidade dos mesmos e estarem a marcarem presença, e estiveram então dos três anos, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, no domingo passado, e irão estar novamente no dia 20, e aí, portanto, no dia 20 também, com a presença de uma das enfermeiras que colabora connosco, que é a enfermeira Raquel de Tábua. Muito bem, Mónica, muito obrigada por este testemunho, que é também uma antevisão daquilo que se vai passar ao longo deste fim de semana no palco da Festa do Queijo de Oliveira do Hospital, e a participação, obviamente, das turmas do curso técnico de auxiliar de saúde, eles que vão também ajudar a tratar da saúde de quem vai visitar este certame. Foi o Epto Rádio, especial Festa do Queijo da Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. Fica então o convite da Escola Profissional de Oliveira do Hospital e Tábua para visitar os nossos espaços no certame e também poder participar nas nossas atividades. Passing through.